Hoje, às 14 horas, na Cultura FM, Pianíssimo apresenta mais um programa do ciclo Sviatoslav Richter, gravações ao vivo com obras de Mussorgsky, quadros de uma exposição, depois Schubert, Chopin e Liszt. Eu, se fosse você, não perderia esse programa. Teatro de Ópera, o mundo da lírica em obras completas. Neste domingo, às 15h, Charles Gounod, Romeu e Julieta. Plácido Domingo, Ruth Ann Swanson, Susan Graham, Kurt Allman, Alain Vergnès, Alastair Miles. Coro da Rádio Bávara e Orquestra da Rádio de Munique, sob regência de Leonard Zlatkin. Romeu e Julieta, domingo, às 15h, no Teatro de Ópera. A frequência dos clássicos. Laudate Domino. Apresentação do pianista e compositor Amaral Vieira. Ouviremos a seguir Antonio Caldara, compositor italiano que caiu em imerecido esquecimento por quase 200 anos. Nasceu em Veneza em 1670. Seu pai foi o violinista Giuseppe Caldara, que iniciou o filho na arte da música. Aos 11 anos de idade, Antonio passou a estudar com Giovanni Legrenzi e, por volta de 1690, tornou-se violoncelista da Catedral de São Marcos. Em 1700, foi nomeado mestre de capela do Príncipe de Mantua. Durante uma viagem a Roma em 1708, teve contato com Alessandro Scarlatti, Georg Friedrich Händel e Arcangelo Corelli. O compositor residiu em Barcelona, onde esteve a serviço do arquiduque Carlos, e estreou em 1709 a primeira ópera italiana na Península Ibérica, com o título de Il Nome Più Glorioso. Caldara foi nomeado vice-capelmeister da Corte Imperial de Viena em 1717 e ocupou este posto até a sua morte, ocorrida em 1736. A obra de Antonio Caldara é gigantesca, com mais de 3 mil peças nos mais variados gêneros musicais. Somente para a Corte de Viena, escreveu 34 óperas e 25 oratórios. Sua produção é característica do barroco italiano, sendo que Caldara utilizou em algumas obras uma linguagem harmônica mais avançada ao rigoroso estilo antigo. No campo da música sacra, Caldara escreveu mais de 100 missas, cerca de 200 salmos, mais de 50 oratórios e inúmeras obras menores de inspiração religiosa. As missas de Caldara dividem-se em 3 categorias, obedecendo ao protocolo da corte vienense. As missas solenes eram reservadas para os dias de grandes celebrações religiosas. Eram obras de envergadura que utilizavam os recursos completos da capela imperial e que deveriam, por protocolo, incluir obrigatoriamente trompetes e tímpanos. As missas ordinárias, de dimensões mais reduzidas e de escrita menos elaborada para coro e orquestra, eram executadas em ocasiões normais. Por último, havia as missas da capela, escritas em estilo antigo e nas quais os instrumentos dobravam as linhas vocais. Essas obras eram apresentadas geralmente na liturgia do Advento e da Semana Santa. A missa letária para solistas, coro, órgão e orquestra data de 1729 e é possivelmente a mais importante missa solene composta por Caldara. Trata-se de uma obra muito refinada, de caráter majestoso e de grandes contrastes expressivos. A missa inicia-se com 2 breves entradas para metais e tímpanos de compositor desconhecido e que foram incluídas na partitura original de Caldara pouco antes da primeira apresentação da obra. O Kyrie inicial apresenta-se de modo gracioso e afirmativo, com belos diálogos entre as vozes solistas e o coro. O Christe, de fatura mais intimista, é reservado aos cantores solistas sem a participação do coro. O segundo Kyrie é um segmento em estilo fugado para coro e orquestra, de ótima escrita contrapontística. O Glória divide-se em trechos menores, dos quais vários são encadeados por intervenções da orquestra. Este movimento apresenta interessantes planos harmônicos e um grande equilíbrio funcional entre os solos vocais e os tutti corais. Caldara caracteriza de modo notável as diferentes seções do texto litúrgico, encontrando sempre uma engenhosa combinação instrumental para as linhas melódicas. A doxologia Cum Sancto Spirito é de escrita fugada e encerra o movimento de modo vigoroso. Encontramos no Credo seções de grande beleza, com solos importantes dos instrumentos de sopro, que dialogam com as vozes solistas. O breve trecho Crucifixus, inteiramente confiado ao quarteto vocal solista, é um dos momentos mais expressivos de toda a missa. De acordo com o padrão da época, o movimento se encerra com uma enérgica fuga. O Sanctus abre-se de modo grandioso, com afirmações vigorosas do coro, às quais se encadeia uma primeira frase do baixo e que cria um belo contraste. Trata-se de um movimento curto e fragmentado em diversos segmentos rítmicos. O delicado Benedictus é confiado ao coro feminino em combinação com as cordas, seguindo-se um enérgico Hosanna, que finaliza o trecho de modo afirmativo. O Agnus Dei valoriza o trabalho dos cantores solistas, que dialogam com o coro, e o segmento final Dona Nobis Pacem é uma fuga coral de movimento rápido, que encerra a missa de modo eloquente. Ouviremos a seguir a Missa Letare, para solistas, coro, órgão e orquestra, de Antonio Caldara. Thank you.

Spiritum Sanctum Dominum, et vivificat. Ouvimos de Antônio Caldara a Missa Letare para solistas, coro, órgão e orquestra, obra escrita em 1729. Os intérpretes foram Max Emanuel Sensit, sopranista, Jeannie Rouet, contratenor, Kurt Ekvilutz, tenor, Ernst Jankovic, baixo, coro dos meninos cantores de Viena, Martin Haselböck, órgão, Capella Caldara, tendo à frente o maestro Uwe Christian Haller. Encerrando este programa, ouviremos ainda de Antônio Caldara o Salmo 121, Letato Sum, para solistas vocais e orquestra. A obra faz parte das Vésperas da Virgem Maria, obra composta por volta de 1715. O texto do Salmo 121 afirma que Deus é o guarda fiel do seu povo, e Caldara revela esse sentimento de modo admirável em sua composição. A música é de expressão afirmativa e as oito vozes alternam a função solista com uma participação coral. Estamos diante de uma obra predominantemente homofônica, dividida em duas seções contrastantes. Thank you. Este foi o Salmo 121, Letato Sum, de Antônio Caldara, que ouvimos na interpretação de Eva Liebherz, Valentin, e Renata Grünwald, sopranos. Franz Fitzhum e Matthias Lucht, contratenores. Nils Giebelhausen e Georg Poplutz, tenores. Matthias Horn e Markus Fleick, baixos. Johann Rosenmüller, Ensemble de Leipzig, tendo à frente o maestro Arno Padur. Encerramos aqui este programa, que foi hoje dedicado a obras sacras do compositor italiano Antônio Caldara. Agradecemos por sua atenção e convidamos para a nossa próxima transmissão. Laudate Domino. Apresentação do pianista e compositor Amaral Vieira. Montagens Oswaldo Silva. Produção Fernanda Schidoni. Realização Cultura FM de São Paulo. A seguir, Encontro com o Maestro. Banquetto Musicale, o instrumental barroco. As obras para instrumentos musicais dos séculos 17 e 18. De segunda a domingo, 2 horas da manhã. Domingos, às 11 horas.